399, A3399, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via 210 Tabaté, via 340, saída São João, no Leda Motiva, decola da pista 0, prego decolagem, primeira curva direita. Transponder 5135, controle 120, décima 8. 2019, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90 via parte taxi engine, no ponto de espera reporte pronto, QNH 1017. Da parte 17, da 3399, reportada pronto. Uno 961, prepara a saída São Bruno e aguarde a cópia. Oi, Salvador, está 3399, pode esperar 90, totalmente pronto. Estou 3399, autorizado, linha de decolar, pistão 10, zap variável 03 mais. Ali decola 10, está 3399. Uno 961, copia. 1239. Foram 961, autorizado para o aeroporto do Galeão, via PV 44, nível de voo 360. Saída São João, Leda, Dópolis, decola da pista 90 após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5143, controle 120.8. Romeo Nicolette, Chame Criança, Portão 4. Bom dia, voo 1229. Voo 1229, prepare seu deixão, voo 1 em aguarda de cópia. Tá bom, na guarda, tô voo 1229. Então, 3399, decolado 02, controle 120.8. 120.8, 3399, bom dia. 1229, está pronto, cópia? Pronto, cópia para cima para 229. 1229, autorizado, São Paulo, Congonhas, VP10 para base, após sair conforme rota. Nível de voo 360, saída São João, Leda Mótiva, decolado a pista 90, após a decolagem, primeira curva à direita. Transponda 5144, controle 120, decimal 80. Autorizado, São Paulo, Congonhas 360, decimal 90, por base, após sair de rota conforme. Decola da 190, primeira curva à direita, subida São Paulo. Após Leda e Mótiva. 144, transponder e o controle Salvador 208 para o Gol 229. Gol 229, correto, chame pronto para o Pat 3. Vai reportar para o estacionamento Pat 3, 229. Meia um autorizado, chame táxi. 101 a bordo. 3 horas e 30 de autonomia, Atena, com Kingston Taxi. Uno 961, autorizado o táxi direita ainda, até o ponto de espera, no ponto de espera, reporte pronto, que é legal, no 097. Eu ativo de táxi, e aí, de ponto de espera, se encontrar na próxima, Uno 961, com 097, está executado. Bom dia, 6075. Isso é 6075, do São João, e aguarde a cópia. Oi, Salvador, vou no 91, se for fora, pode ser da 10. Gol no 91, autorizado, alinhado de colapso, estrela 0, vento variável 039. Alinha de colapso, 0, vou no 91. Prime 075, copia. Copia. Prime 075, autorizado, São Paulo, Congonhas, via Pesolo 1 a 0, por base, Pesolo 1 a 6, pode sair conforme rota. Nível de voo 360, saída São João, no meio da morte, vai decolar da pista 1 a 0, após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5142, controle 120, decimal 8. 360, São Paulo, Congonhas, autorizado, decolar 1 a 0, São Paulo, no meio da morte, vai, Pesolo 10, por base, conforme. 5 correto, chame pronto no portão 2. Correu gol, 1229, puxa o deck, 1229, com a equipe de Saulo, já pronto. Exato, puxa o deck, treinamento, vai chamar táxi, 1229. Gol 961, decolador 12, controle 120, decimal 80. 2-0-0, bom dia, Zé. contato, Bono 229, estamos com 179 a bordo, 3 horas e 50, alternando o galeão. Bono 229, autorizado o táxi até o ponto de chegada da pistola 0 via pátio 3, pateando até center, posto para reporte pronto, QNH1017. Por que dizer, então está autorizando o táxi via pátio 3, Índia, pátio 1, 097, Bono 229. Gol 1229, pode manter o ponto certo ao 90, pronto. Gol 1229, autorizado, a linha área decola, pistão no 0, vento variável 03, já, baixo. A linha e decola da 90, gol 1229. Batalha 0.5, autorizado, chame pro táxi. Decolar 220, controle 120, decimal 80. 208, bom dia, obrigado. Alfa Yankee Zulu, prossiga. Azul, Alfa Yankee Zulu, prossiga. Alfa Yankee Zulu, outro gabinete do reboque, reporte para ingresso na parte principal. Ok, Alfa Yankee Zulu, se é isso, vou parar antes de ingressar na parte principal. Congelar 6251, copia? Copia, na sua escuta, prossiga. Congelar 6251, autorizado para Guarulhos, GPZ 10 Tabaté, nível de voo 360. Saída São João, no Leda Motiva, decola da piscina 0 após a decolagem, primeira curva à direita. Transponder 5150, controle 120, decimal 8. Então, ativo está autorizado então, 360 Guarulhos, Zulu 10, Taubaté decolando a pista 10 com curva à direita, São João, no Leda Motiva, 5150, 1208, hoje, 6251. Mostrar 6251, correto, já letrado. Chamará, muito obrigado. Salvador, mas bom dia, Luna 349. Luna 349, prepare-se da São João, da Egon de Cópia. São João, na informação, na disposição do Romeu, Luna 349. Fácil, Xanel 6075, temos 106 voz, Batalha Galeão, 4 horas, 50 minutos, já autonomia. Oxenome 075, autorizado táxi direita Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, reporte pronto, QNH 1097. Índia até o ponto de espera da 109, reporta pronto no 097, 6075. Em Salvador, passarei 2228, agora Silvia. Passarei 2228, avistado, autorizado pouso, pista na 0, de alto variável 049. Autorizado pouso, ciente, passarei 228. tranquilo, autorizado, alinhar e manter a pista na zero. Tá, alinhado, mantém. Ah, zero, Passando 2-2, transfalo aos 2-6, libera direita, ataque autorizado, Alfa, Juliette, remota 1-4, Pat 1. Liberando a direita, pela Alfa, Pat 1, passando 2-2, remota 1-0. Remota 1-4. 1-4, ok. Gente, o Alfa e Ente Zulu. Funcionamento 075, autorizado, decolar, pistão na 0, vento variável, 0,4 nós. Confirme. Confirme, precisa. Confirma autorização para reboque do pátio número 3, posição 2 cima, para posição 4, pátio principal. Confirme, por aguarde para reboque. Agora 75, decolagem 28, controle 120, destino 8. 08. Alfa Yankee Zulu autorizado, prosseguir com o reboque até o portão 09, reporte ao término. Voluna 349, copia. Prossiga, voluna 349. Voluna 349 autorizado, Rio de Janeiro, Santos Dumont, via Autovilo 44, aldeia, nível de voo 380. Saída São João, Leda Doco, decola da pista na zero, após a decolagem, primeira curva à direita. Transponde 5154, controle 120, decimal 8. Comando 349, aprovado Santos Dumont, Sebra Romeu e Juliette, nível 380, via Peugeot 144. Decola da 10, curva à direita. Na saída São Uno, Luta Toclo. Aciona 5154 e chama 208, Uno 349. Uno 349, cotejamento correto, chame pronto no pátio 3. Reportaremos o Uno 349. Vou chegar em 6251, na escuta? Puxa na minha 251 na escuta da torre. Oi, Salvador, Romeu 349, pushback, acionamento 1 no Romeu. Romeu 349, tá livre, já entrou um táxi. 2-0, pushback, acionamento, pistão no 0, Romeu 349. Salvador, Romeu 349 para o táxi, 079 a bordo, 320 com fim. Romeu 349, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na 0 via Pátio, Tetsu, Índia. No ponto de espera, reporte pronto, QNH na 0 na 7. 0 na 7, via Pátio, Índia, ponto de espera no 0, reportaremos quando lá pronto, Romeu 349. Good morning, Lima Uniform Charlie 311, establish Airless 10. Lima Uniform Charlie 311, please land, runway 10, wind 280 degrees, 02 knots, QNH 1017. QNH 1017, clear to land runway 10, Lima Uniform Charlie 311. Lima Uniform Charlie 311 on the ground at 40, turn right. Approve taxi via Alpha after first left taxi Q. Okay, we're Alpha Yankee Zulu Saint, bom dia. Lima Uniform Charlie 311, maintain position before the taxi kilo. Luna 349, autorizado de decolar, pista 10, vento variável 039. Decolagem, pista 10, Luna 349. ONU 349, decolado de 42, controle ONU 20, decimal 8. 208, bom dia, ONU 349. 435 Galeão, confirme que é o mesmo? 1, 2, 3. Xanem 251, autorizado o táxi, então ponto de espera da piscina 0, via parte 341 no Índia. No ponto de espera, reporte pronto, ajuste Xanem 017. Inland from China 311, clear to enter apron 3, position 1, Lima, 30 shift reverse, excellent.